Rostos e histórias de vida. Rostos que conhecemos do dia-a-dia e das vivências locais revelam as suas histórias de vida. Depender, vai dependendo, olha. É um dia de cada vez. O que é que temos por aqui? Temos fitas, linhas, linhos, tecidos de mesa, toalhados, forros, tecidos de algodão, tecidos para bebê, babetes, tudo o que faz parte de uma artesania. Muito botão. Não faltam botões? Não. Marília Magalhães é o rosto da Retrosaria Nova, que está de portas abertas na Rua Direita, centro de Aveiro, há meio século. É atualmente a loja mais antiga daquela zona, onde o comércio local deixou de fervilhar, como acontecia há algumas décadas atrás. Marília Magalhães. Dona Marília, como é que se chama o estabelecimento? Retrosaria Nova. A Retrosaria Nova é nova ou já está cá há muito tempo? Já está cá há 53 anos. 53 anos? Sim. É uma vida de trabalho. É uma vida de trabalho. Quer-nos contar como é que isto apareceu aqui na Rua Direita? Olha, isto apareceu, o meu patrão, vim para aqui trabalhar. Menina? Sim, menina. Vim para aqui trabalhar, estou aqui há 41 anos, sou a mais velha neste momento da rua. Mas pronto, foi uma casa sempre de muita luta, de muito trabalho, muito esforço, mas vamos vencendo. E sempre foi Retrosaria Nova? Sempre foi Retrosaria Nova, só agora tem outro nome, que é Retrosaria Nova de Marília Magalhães. Mas é conhecida como? Retrosaria Nova, certo. Como é que era o tempo quando veio para cá? Era muito diferente. Era um tempo... Puxei um bocadinho das memórias. Era um tempo muito melhor que hoje. Hoje não há amigos. Antigamente todos éramos unidos, todos éramos... Era uma rua de família. Hoje é uma rua, cada um olha para o seu umbigo. Família de pessoas que viviam cá, trabalhavam cá. Sim, que trabalhavam cá, precisamente. Muito comércio local, sim, não era? Muito comércio local, muito cliente, muita gente. Era diferente. Este era o centro comercial de Aveiro ao ar livre? Sim, certo. Uma espécie de shopping ao ar livre, não é? Era. Carros para trás e para a frente, mas a gente não se lembra disso, não é? Sim. É do meu tempo. Os carros para trás e para a frente. O parque de estacionamento, os pacómetros aqui na rua. Portanto, isso tudo é do meu tempo. A Casa Espanhola, o Lopes de Penafiel, grandes casas. A Livraria Princesa, que hoje já está tudo demolido. E a fazer só hostéis e coisas do género. Hoje já são apenas recordações, não é? São recordações. E era um comércio forte. Era. Vendia-se o quê por aqui nesta rua? Olha, tudo um pouco. Roupas de homem, roupas de senhora, tudo. Tudo. Sapatarias, hoje não há uma sapataria nesta rua. Hoje não há uma pastelaria em condições. Então, o que é que está a acontecer? Não sei, pergunto aos nossos superiores. Os clientes também mudaram, não é? Passaram as grandes superfícies. Tudo mudou. As pessoas hoje não têm capacidade de negócio, não têm capacidade financeira. Para vender e para comprar, é isso? Mesmo para vender, para vocês é difícil? Para nós, para vender é difícil. Temos dias complicados, temos dias melhores, temos dias piores, mas vamos andando. Era também o tempo que o espaço de conselho era a Câmara, não é? Os serviços todos ali instalados? Isso tudo isso trouxe muito menos gente a fechar a rua, trouxe muito menos clientes. Tirar de vez os carros foi mal? Sim, e os jovens hoje não fazem nada deste género de coisas. Ninguém faz, ninguém pega num trapo para fazer seja o que for. Compra-se no chinês, põe-se no lixo. Fecham lojas, instalam-se cafés e restaurantes. Os moradores deixam as casas para alojamentos locais. A Rua Direita, em Aveiro, está em mudança e a dona da Retrosaria Nova não acredita que sejam só vantagens. Bem pelo contrário. Então, quem são os seus clientes hoje em dia? São os que sempre foram. Senhoras, modistas, coisas do género? Sim, algumas modistas, senhoras, aquelas pessoas que ainda gostam de fazer os seus trabalhinhos, aquelas pessoas que gostam dos bons linhos, dos tecidos... minimamente com qualidade e pronto, e vou vivendo. De qualquer forma, quem entra aqui na retrosaria tem para aqui muita coisa em stock. Tenho muito stock, tenho. Que é uma dor de cabeça também, se calhar não. Não? Não. Para vender? Para vender, vai-se vendendo, olha. É um dia de cada vez. O que é que temos por aqui? Temos fitas, linhas, linhos, tecidos de mesa, toalhados, forros, tecidos de algodão, tecidos para bebê, babetes, tudo o que faz parte de uma retrosaria. Muito botão. Não faltam botões? Não. Quem entrar aqui também volta uns aninhos atrás, porque vocês não têm as marcas do passado quase, não é? Era mais ou menos assim, este estabelecimento assim como está, ou não? Não, este estabelecimento já foi diferente. Depois foi restaurado. E agora, pronto, vai-se mantendo. Vocês tinham muitos funcionários na altura? Tínhamos 10. Uma casa com 10 pessoas a trabalhar. Sim. Isso queria dizer que... Vendia-se muito. Sim. As pessoas que conhecia desses tempos mais fervilhantes aqui, falou da Casa Espanhola, não Sim, é? Sim, Casa Espanhola, o Lopes de Penafiel. Quem era esse Lopes de Penafiel? Era roupa, não era? Era roupa de homem. E já não está por cá? Não, já partiu há uns anos. Ficou a loja, não é? Hoje? Ficou a loja. Ficou o espaço. O espaço, a memória. Ficou a recordação. Ainda andam aí os filhos. Pronto. Ainda há um dos filhos que sempre que passa me cumprimenta. Há Natal, à Páscoa, ele está comigo e eu estou com ele. De qualquer forma, hoje a rua direita, quer dizer, não deixa de ter pessoas a passar para trás para a frente. Sim. Muitos turistas, mas os turistas andam só para andar de barco e pouco mais. E muitas destas lojas, entretanto, também foram recuperando o negócio, mas um negócio diferente, não é? Sim, as lojas aqui, os negócios têm sido hostéis, vai abrir aqui, acho que é um barzinho ou outro, uma pastelaria, restaurantes. Sim, sim. Sim, aqui esta rua parou, porque é tudo o mesmo. É tudo o mesmo. Não há uma boa sapataria, não há uma boa casa de fatos, não há nada. É tudo para o oito, é tudo para o fórum. O caminho normal das pessoas, mais habitual. O que é que era importante fazer para tentar recuperar? De vez em quando vocês tentam aqui uma animaçãozita, não é? Sim, mas não é isso que é o mais importante. O mais importante era isto, ter aqui, pronto, finanças, ter aqui... Serviços. Pode ser que... Esta rua ser aberta ao trânsito, porque isto, Deus me livre, os carros continuam a passar sem jeito nenhum. Para isso tínhamos a rua aberta ao trânsito. Pelo menos as pessoas passavam, paravam, tinham onde estacionar. As pessoas hoje não têm onde estacionar, tudo é pagar. Mas não deixa de ser uma zona que tem um teatro, vai ter uma biblioteca, com o Fernando Távora. Sim, mas... Não sei o que lhe diga. É difícil, não é? É complicado. Isto voltar ao antigamente, ou para aí há 10 anos atrás, é difícil. É difícil, não é? É. Temos hotel, temos... Temos tudo. Temos estacionamento muito próximo. Temos falta de dinheiro, é o principal, que é o mais importante. E as pessoas hoje não têm dinheiro porque os impostos, os encargos, tudo é muito caro. E o futuro, então, aqui na sua casa? O meu futuro, olha, é... Eu não faço futuro a longo tempo porque não sei. Isto é assim. Hoje é um dia de se vender um valor, amanhã cai. Mas isto é como tudo. E os impostos são certinhos? São certinhos. Haverá muitas retrosarias aqui à volta na cidade hoje? Acho que não. Acho que há pelo menos três. Três. Para uma cidade como Aveiro? Diz tudo, não é? Diz tudo, claro. A Rua Direita já foi o grande centro comercial de Aveiro ao ar livre. O fecho ao trânsito e a saída dos serviços camarários causaram um grande abalo. Alguns comerciantes continuam disponíveis para os clientes que por ali passam para não deixar a zona morrer. A Rádio Soberania traz à antena as pessoas que fazem a comunidade pulsar.